Sucesso! Viver a canção toda cantando comigo assim, ó. Ser feliz. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem. Canta Feliz Santana. Mais de uma semana, só falta você me chamar. Pra eu fugir com você, mudei meu status. Já tô namorando antes de você me aceitar. Só quem tá feliz, tira o pé do chão. Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Yeah, yeah. Canta Feliz Santana. Eu não sei mais, quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em mim. Porque te amo, eu não sei. Você fez em menos. Seus homens sem coração. Oh, vai chamar lá da luz. Bora. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu quero ouvir vocês, cara. Portal do Arrocha. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do meu lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem. Bora, Ricão! Arrumei as balas, mais de uma semana. Só falta você me chamar. Mudei meu status. Eu quero ver minha banda baixinho. Eu quero ver minha banda baixinho, todo mundo. Já te assumi pro Brasil. Feira de Santana me mata, vai. De orgulho, joga a mão pra cima, canta bem alto! Eu não sei mais, quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Canta mais alto, meus amores, porque te amo. Baixinho, baixinho, minha banda, baixinho. Eu quero ver vocês, eu quero ver vocês. Porque te amo. Você fez em mim. Bora, nega, um beijo. Porque te amo, eu não sei mais. Te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos. A Rocha. Só sobre cima do sonho, se imagina o que é. Isso é Naldinho e Léo News. Tem mulher solteira aqui hoje.